anjo do Senhor subiu de Gilgal a nossa dor, lembrando que prometeu nunca falhará seu amor. Do Egito nos fez subir e a terra nos confiou, mas em nossos corações a voz do Senhor ignorou. Ó Senhor, ouvimos o teu clamor, em Boquim levantamos a nossa dor. Choramos, buscamos em ti nosso abrigo, restaurando a aliança, teu povo querido. Josué nos guiou. Se acendeu na opressão e no lamento, teu povo se perdeu. Ó Senhor, ouvimos o teu clamor, em Boquim levantamos a nossa dor. Choramos, buscamos em ti nosso abrigo. Clamor do nosso gemido, teu coração seja movido, nós queremos.